Este é o quarto episódio do Até Tenho Amigos Que São. O convidado desta semana é o Joaquim Albergaria, músico, publicitário, DJ e dono de uma das minhas barbas favoritas, não só portuguesas, mas de todo o mundo. É, apesar de negar, o segundo membro do Gafanhoto com quem eu falo aqui. A conversa foi gravada na Casa Independente e é por isso que há música de fundo e uma banda a fazer o soundcheck. Espero que não distraia muito. E é isto. Eu decidi inaugurar uma tradição, que é sempre que eu falo contigo e está um microfone a gravar. Pera. Não estou a encontrar a cor aí. Tenho aqui. Era lindo que não fosse aquilo que eu estou à espera. Oferece um pente para a barba. O que é que este diz? Brixton. Yeah, foi um. Pá, eu estava com um amigo meu. Motherfucking repente... gangster, é o que diz aqui? Brixton MPG. Talvez, não faço ideia. Brixton motherfucking gangster. Tenho um amigo que no outro dia estava comigo e disse: ah, tu curtes pentes, tenho aqui 5. Deu-me 5. Já havia 2. Já aviaste 2 pentes? Já tinha aviado 2, agora estou a dar-te outro. Olha, está-me a saber bem. Passa bem, bem, eu ando sempre com um no bolso também. É parecido. Vou fazer assim. Pino. É isso, o pessoal que vocês estão a ouvir desse lado são dois homens a pentear a sua própria barba num sítio público. Nem é intimidade, nem é nem zonas de higiene circunscritas, é um sítio público. E aposto que vai acontecer mais vezes, sempre que ouvir, acho que as pessoas tiveram um barulho, podem estar a perguntar. Uma pausa incómoda à partida da. Se está uma barba a ser penteada, uma barba a ser afagada, se somos nós a fazer nós próprios ou a fazer um ao outro. Sabes que há certas culturas e civilizações onde os homens andam de mão dada e beijam-se como sinais de relação, sabes? Sim. Então, a barba podia ser um. A barba dos outros. A barba dos outros. Podia ser uma plataforma de uma espécie de zona social. Acontece-te bastante, calculo que pessoas virem ter contigo para te afagar a barba. Eu não, Beca, já não acontece muito. Porquê? Agora, como ando na rua mais com família, a família intimida mais que a barba. Ontem estava numa festa e a acompanhante de uma pessoa conhecida, que eu não vou dizer quem é, se calhar eu escrevo-te no telemóvel e tu reages a essa pessoa. Uh-huh. Eu não quero dizer mal. Não é dizer mal, é só não dizer quem é. Mas acho que vais rir quando descobris quem é a pessoa. Decidiu afagar uma barba e dizer que tinha estado a noite toda a olhar para a minha barba e queria afagá-la. Queria tocar-te. E eu perguntei se queria pentear e... Subiste a parada. E gostou muito, acho eu. E o que aconteceu? Foi só isso, foi divertido. E foste sozinho para casa? Era acompanhante desta pessoa. Torna tudo ainda melhor. Eu adorava que tivesse sido a pessoa em si. E tu podias escolher tipo a voz? Sim. Sim. Podes me dizer isso agora com a voz de Tina Turner? Sim. Acho que toda a gente já percebeu quem era isso. Eu não estou a dizer mal deles, estou só a dizer o que aconteceu. É o que aconteceu. Achei que era divertido. Mas a gente sabe que ele tem ligações e que a internet é um território que ele ocupa como. Eu não sei que ele tem ligações, não sei. Então, como é que tu explicas o gajo estar nisto há tanto tempo? Ainda alguém contratado? Porque ele entretém as pessoas. Ele é um entertainer, acima de tudo. É teu colega, tu também és entertainer. Também entretens as pessoas. É verdade. Eu acho que é isso o meu próximo passo, eu assumir. Eu assumir que sou entertainer. Não achar que sou outra coisa qualquer. Faz aí a tua melhor Tina Turner. A private dancer, dancing for money. Na, na, na, na, na, na. Não bates, Ike, não bates. Eu canto outra vez, melhor. Isto foi a minha melhor Tina Turner. Isso é uma parte muito triste da Tina Turner. Não, eu podia ter cantado o Thunderdome, que era bem mais fixe. We don't need another hero. Falando nisso, Thunderdome, estou bem ansioso para ver o Mad Max novo. Já viste o trailer? Sim, eu curto bem dizer que estou curioso porque ele vai ser realizado pelo gajo que escreveu o primeiro Baby e realizou o segundo Baby. E o primeiro Mad Max? Sim, é essa a piada. A piada é que tu dizes foi o gajo que escreveu o primeiro Baby e realizou o segundo Baby. E as pessoas ficam. Puseram esse gajo a fazer isto. Não, é o gajo que faz isto sempre. Mad Max, é só para enganar as pessoas. Ele fez mais outras coisas. Ele fez slap hooks. Ele tem umas cenas mesmo saídas do nada. Ele tem tipo dramas e coisas do género. Já não sei, agora não sei quais é que são. É tipo o gajo do Boyhood, já fez quase um filme por género. Sim, mas... Aquela moto do Kubrick, tipo a Kubrick, vou fazer o melhor filme de todos os géneros. Mas esses são... Nesse aí tu consegues discernir coisas parecidas entre os filmes. Tem um traço, o gajo, tem uma mão. Tem um traço. Pá, este... Já não lembro do nome dele, o gajo do Mad Max. George Miller, exatamente. Isso não é tanto, pá, estás a ver o Babe, estás a ver o Mad Max, não é bem... Deve estar coisas parecidas. Deve estar alguns em LA ou em Londres, um gajo a pensar que tipo de arquétipos existem em todas as personagens principais do George Miller. Claramente, quais são os pontos em comum entre o Babe e o próprio... O Mad Max e o Babe. De que forma é que... São os dois solitários. Num mundo que não os quer, à partida. E vencem no fim. Aqui já tens pontos. Já podes começar? Se calhar vou fazer vídeo essays. Fazer vídeo essays? Eu queria editar isto em livro. Quantas páginas? 6 graus de separação entre Mad Max e Babe. Será Babe o Mad Max das crianças dos 90? Mas estás assim tão excitado pelo Mad Max? Vi o trailer este pai há 2 dias e fiquei mesmo impressionado com aquilo. Fiquei mesmo impressionado. Estava mesmo bom. O Mal tem um ótimo... Não, o Mal é tipo um gajo com um cabelo tipo de leão. Sim. É, o Mal, na verdade, é uma mistura entre a Tina Turner do Thunderdome, o Skeletor e o Bane do último, que tem uma máscara com os dentes. Não, que é o próprio... Que é o Mad Max. Que é o Tom Hardy. É o ator. É o Tom Hardy que faz de Mad Max. E neste. Que faz de Bera? Sim. De Bane. A sério? Sim. A sério? É o Tom Hardy. O Mad Max tinha sido Bane. Sim. Inception. Está aqui meta coisas a acontecer. Olha, vou dizer uma coisa, Rodrigo. Não estava à espera que a nossa conversa logo à partida fosse dar em nerdice de filmes. Não era mesmo o primeiro. Se tivesse que adivinhar. Vamos começar por falar porquê. Nerdice de filmes. Não. Não era isso. Não, não ia apostar. Ia perder. Pá, foi o que saiu. Eu comecei a falar sobre barbas. Eu estou-me a pentear para aí há 10 minutos, pessoal. Pá, eu também se calhar vou começar a pentear-me, que é para... Haver mais barulhos de barbas. Vocês conseguem ouvir o cofiar? O escorrer do pente por entre a minha barba? Vou guardar. Acho que é provável. É provável. Conta lá. E mais coisas. Mas o que é que tu esperavas então? Não esperavas nerdice de filmes? Faz-me ideia, o que é que querias falar? Esperavas tu... Se calhar por achares que ia haver nerdice de filmes, mandaste logo o Thunderdome para cima. Bora, vamos despachar já isso. Não, eu é que vou controlar os filmes. Vou já mandar aqueles que me interessam. E agora descobri-se que era o único filme que tu conhecias na tua vida. Mais nada, não tinha visto mais filme. Mas há mais filmes. Eu livros conheço, li alguns guiões, mas nunca vi filmes. Filmes não vejo. Vi o Mad Max. Mad Max e o Thunderdome. Exatamente. É o 3, não é? É o 3. O Mad Max, aquele mesmo zero budget, depois o segundo já com um bocadinho mais budget, que é a história, não é? Percebe-se o é tipo a prequela, é épico, começas no meio, vais para trás, depois vais para o fim. E quando é que ele se torna antissemita? Vai-se descobrir agora que o Mal é tipo judeu, é um rabi. Está aqui explicado. O gajo que deu a crise após apocalíptica para o Mad Max foi um judeu. Não, mas indo mais para esse tema, pá, que tipo de coisas é que tu curtes em filmes? Já tu é que puxaste? Mano, é muito simples. Eu acho que vi filmes de pensar na altura onde tu tinhas que pensar, que era aquela altura da universidade. Tinhas que pensar porque já havia miúdas que curtiam que tu pensaste. E depois era uma altura que tu tinhas de tomar decisões em termos de quem é que tu eras, o que é que gostavas, não sei o quê. Então os filmes daqueles pesados, tipo, até tive coragem de ir um dia ver o Julie Jim ao cinema, daquela, tipo, tem que se ver, não sei o quê. Mas acabei lá, tipo, a ficar irritado com aquela onda puta lírica de gaja que divide amigos. E foi a única coisa que o Julie Jim fez para mim, foi irritar-me. E ficar, tipo, a odiar ainda mais a ideia, o arquétipo da puta lírica. Mas eu sou um gajo mesmo do pop, mesmo a sério. Tipo, tudo o que tenha uma mínima noção de fantasia bem estruturada, tipo, clímax de ação, um bom comic relief, qualquer cena, tipo, tipo Star Wars, tipo essas coisas todas, tipo lasers, naves fixe, é a minha onda. Aí papo tudo, sem qualquer tipo de preocupação. Mas foi mesmo mal. Tipo, há pouco tempo estive a sacar uns quantos ficções científicas maus, tipo Space Truckers. Não ri muito. Há aquele do Eddie Murphy, o Plutonês. Eu não desgosto do Plutonês, meu. Tipo, tem uma certa cena. Foi tipo aquela altura que ele estava a fazer ainda filmes de merda, mas que decidiu ser ator. Yeah. Que eu acho que foi a melhor decisão que o Eddie Murphy fez alguma vez. Por ele depois de deixar de imitar o Richard Pryor. De roubar o Richard Pryor. A partir desse momento, quando ele se decidiu, não, vou ser ator, bora lá. Agora ele diz que todos os filmes lá são o que ele fez. Ele estava a tentar fazer uma imitação do Bruce Lee. Eu não estou a gozar. É tipo, bora imitar o Bruce Lee. Mas o Beverly Hills Cop é ele imitar o Bruce Lee. Pois, também é nesses filmes que eu começo a... O Beverly Hills Cop, só o primeiro é que é fixe, os outros são okay, acho que o que é doente. Próprio, acho isso. O terceiro é tipo, é vergonhoso, aquele do parque de diversões. Sim, é sim. Eu comprei a caixa naquela, tipo, ei, bora lá. Vi o primeiro, fixe. O segundo, terceiro, porquê? O terceiro é mesmo daqueles filmes, tipo, não. O terceiro é para ir do Tony Scott, uma coisa do género. Sei lá, meu, é um erro. O terceiro é um erro. Acho que eles também odeiam todos o terceiro. O próprio Eddie Murphy. Não percebo o que é que se passou ali. O próprio Eddie Murphy, que não é o gajo com mais critério em termos de filmes no mundo, odeia. Atenção. aqueles que ele... Há os filmes que ele faz sobre a influência do stand-up dele e do SNL, que são ótimos, mas tipo, tu é o Eddie Murphy, já não é personagem, estás a ver? Sim, sim, sim. É o Eddie Murphy a fazer de um príncipe africano, é o Eddie Murphy a fazer de um polícia em Beverly Hills, que afinal era de Detroit. É um bocadinho isso, ou seja, o stand-up dele aplicado àquelas situações, mas depois quando ele começa a ser ator, o gajo é mesmo bom ator, meu. É mesmo bom ator. Tu vês o Norbit, por exemplo, para além de ser um grande filme, eu acho. Eu nunca vi o Norbit, mas... Nunca viste o Norbit? É aquela cena das personagens com o Ed, ele fazer várias personagens. Mas é ótimo, o Norbit é um grande filme. Acredito. Não tem arte de ser incrível, mas... Mas tem, dá uma chance, porque é alto filme. Vou dar uma chance. Porque já tem uma das expressões que eu se calhar mais uso à mesa de sempre, que é o Bon Appetit. Que é o Coise, que é o Powers, que é o gajo do Old Spice agora. O Terry Crews. Esse gajo é o cunhado. Cunhado. Comparaste-me com o Terry Crews. Cunhado bully do Norbit no filme. O Terry Crews é uma presença que eu curto sempre em tudo. É perfeito. E é um gajo que faz sempre a cena dele. É sempre igual ao gajo e fica sempre bem. Já viste a última cena dele para o Old Spice? Não. Então meteu uns. Tem uns elétrodos nos músculos e faz flexing e os elétrodos estão ligados a instrumentos. Não. Ele faz beats de hip hop com os músculos e canta. O gajo era NFL? NFL, mesma série. Precisa ser ator. Depois descobriram que ele era incrível como cómico. Ator cómico. É ótimo. O gajo no White Chicks a cantar Vanessa Carlton. Mano, o gajo no Brooklyn... Nine. É ótimo. Sim, sim. É ótimo. Se bem que no Brooklyn Nine-Nine, para mim, Chelsea ganha tudo. Chelsea é incrível. Chelsea ganha tudo. Já reparaste que o Chelsea tipo, parece filha do Ernest? Faz o exercício... Dude, faz o exercício no Google. Mete tipo, foto do Ernest com aquele bonézinho azul vestido de janitor ao lado dela. E ela é filha dele. Ela na vida real é irmã do gajo, não sei se é fundador, mas é diretor do BuzzFeed. Oh, não sei. Eu sei que ela e o Andy Samberg eram amigos. São amigos desde sempre, sabia. Mute. Ela é incrível, pá. Ela é ótima, não. A minha namorada viu-a fazer stand-up em Austin há uns anos e curtiu bem. Eu nunca a vi. É tipo, imagina se a Tina Fey tivesse uma filha com a má do Mean Girls, é que ela é Tina Fey e Mean Girl ao mesmo tempo. Quem é a má do Mean Girls? A Rachel McAdams? Sim. A personagem, estou a falar sim, da personagem. Sim, sim, sim, sim. Imagina, ela era a Mean Girl sim. E a Tina Fey ao mesmo tempo. É a Chelsea. Ela tem um podcast também. Aí tem que despertar. Em que as pessoas ligam, ela fala com as pessoas. Chama-se Call Chelsea Peretti. Tem que despertar isso. Isto depende, é um vício, pessoal. Pá, podes continuar a pentear. Tô, não parei. O que é que fizeste ao outro que eu te dei há uns anos? Depois te perdeste. O tipo para ser o Quest Love negativo, sim, do sul, antípodas do Quest Love. Sim. Está em casa, pentei-me todos os dias com ele depois do banho. Estás a fazer isso? Sim. Foi comigo em tudo, foi o meu pente de tudo. Fantástico. Queres falar da tour? Acabaste de voltar de uma tour. Quanto tempo? Um mês. Foram 28 dias, 21 concertos, 11 mil quilómetros. De paus, há que dizer isso. Ah, é uma banda. É uma banda que, pronto, que existe. Que existe. No mundo. Que eu toco e que sou muito feliz e tenho muita sorte por os gajos querem ter uma banda comigo. Porque eles são só tipo 3 dos músicos mais incríveis. Aí da Tuga e deixaram. Ah, podes vir. Podes vir que a gente precisa de alguém maior. Depois são só bonitos, não é, no palco, não pode ser. Assim um tipo. Assim um. Precisamos de ter uma cota de inclusiva. Estás a ver? Que garante. Sim, garante... sim, pá, tu tens uma das barbas mais bonitas que eu conheço. Opa, não sei é uma grande inspiração. Não sei. Desde há anos e anos e anos. Mas pronto, os paus tiveram um mês na carrinha e foi muito fixe, meu. Foi muito fixe porque foi o teste de fogo. Já foi a minha primeira tour destas assim mesmo, dureza. E para nós, nós estamos juntos pai já há 5 anos e conhecemos há imenso tempo. Sim. E normalmente as coisas funcionam muito bem. Funcionam muito bem porque nós também sabemos quando é a altura de não estarmos um com os outros. Eu acho que a grande arte das bandas se manterem é tipo nunca deixares passar a cena do tu és insuportável. Nunca chegares a esse ponto. Então a gente sempre facilmente e com muita naturalidade e sem grandes complexos, havia alturas onde a gente tipo, não se vê, não se fala, não se liga. Até temos que estar uns com os outros. Ou temos a apetecer estar uns com os outros. Eu acho que essa é em termos da relação. Então um mês foi tipo, o máximo que nós já passámos juntos. Pá, e não custou nada. Obviamente que está sempre pontos de tensão, especialmente associados a cansaço ou saudades. Também acontece saudades de casa. Mas houve momentos bastante intensos, mas nunca deu para ninguém saltar para jogar de ninguém ou tipo ou utilizar os outros como um punching bag de alguma forma. Foi-te tudo bué humano. Estás a ver? Estivemos mesmo bem. E nesse sentido eu acho que foi uma tour, foi um sucesso. Um sucesso. Foi um teste muito fixe. Essa ideia do saber não falar com as pessoas quando é preciso, já te ouvi falar mais vezes disso, aplicado a outras coisas, por exemplo no concerto do Alive de Vicious Five. Tu falaste daquela canção, como é que se chama? Divorce? Young Divorce. Young Divorce. Quer dizer, isto também é acabar uma relação não muito mal para começar coisas novas. Yeah. É um bocado o mesmo tipo de discurso que tu tens. É. Um bocadinho se é a ecologia das relações, se é a economia das relações, na verdade é mesmo, é capaz de ser a mesma coisa. Mas é isso mesmo, tipo, a questão das relações e como as pessoas lidam umas com as outras, né, não há que ter medo de dizer, é sempre essencialmente egoísta. O teu layer é sempre tipo, o que é que eu posso, o que é que esta pessoa me pode dar. Agora, a arte de a gente se dar bem com as pessoas é transformar o prazer dos outros num prazer egoísta também. Ou seja, tipo, o facto de ser bom para ele, ser bom para ti também, ser bom para ela, ser bom para ti também, eu acho que é isso que nos faz, que é capaz de nos fazer melhores humanos e, acima de tudo, melhores uns para os outros. Se conseguimos que a felicidade dos outros também nos afete e crie felicidade para nós. E, obviamente, que este tipo de pensamento deve, e tento, e não sei se consigo sempre, aplicar às alturas que é preciso desistir. Tipo, não vale a pena estar aqui a empurrar esta carroça porque eu preciso de algum tipo de resolução ou closure ou o que é que seja, mais vale a gente salvaguardar coisas que sejam boas para... porque é isso que interessa, é isso que levas mesmo. O que é que vale a pena te andares a cortar um cancro qualquer aí por anos a seguir? Ficaste chateado com alguém ou com alguma coisa durante um ano. É um desperdício de energia, tempo e disponibilidade acima de tudo, né? Não tens, somos capazes de sentir várias coisas, mas não somos capazes de sentir tudo sempre, então não vale a pena tu estares a gastar coração em coisas que não vale a pena estares a sentir. E é um bocadinho isso. E com esta coisa da tour também da banda também é isso, tipo, tu já te partilhas tanto, há momentos de tanta nudez emocional com esta coisa da música passas por situações e experiências que são fisicamente cansativas e intensas, espiritualmente põem-te à prova, e obviamente que depois tem consequências nas pessoas que estão à tua volta. Se tu puderes tomar, seres ergonómico, económico e ecológico nas decisões que tomas, tipo, não estás a precisar dos outros para te sentir bem, acho que só traz coisas boas. Isso tem alguma coisa a ver com a tatuagem que tens do Bacanidão, não é? É uma beca, sabes que eu já comecei a escrever este ensaio bué de vezes. O que é esta coisa da Bacanidão? Há que dizer que tu tens, desculpa só para as pessoas, porque isto é um meio áudio, não. Tu tens, eu vou mostrar para o microfone. Estão a ver? Livreza e Bacanidão. Livreza e Bacanidão. É, um em cada mão. Livreza na mão direita. E Bacanidão na mão esquerda. Uhum. Um bocado do Night of the Hunter e do The Right Thing. Na verdade, eu podia tatuar um filme no tipo Night of the Hunter. Mas aí não livreza. São opostos. Não. Quer dizer. Livreza e Bacanidão são opostos. Pode. Tu vês, haverá pode. Momentos que são opostos, mas acho que não. Acho pois, que não. É isso. Acho que não. Mas continuando, já começaste muitas vezes a escrever esse ensaio do que é sobre do que é a questão da Bacanidão. E eu acho que ainda nunca o acabei para já, porque eu sou extremamente preguiçoso. Mesmo. Tipo, eu sou ótimo em deadlines. Tipo, na verdade, se alguma vez me perguntares qual é o meu talento, é desviar-me de guilhotinas. É mesmo a minha cena. Ou escorregar por nós de forca. Também sou muito bom a fazer isso. Que é tipo um deadline, é para amanhã. Tipo, sou Tuga, nesse sentido sou bué da Tuga. É tipo, aí, estamos na merda. Espera aí, está aqui um eclipse e este cagalhão não está completamente mole. Bora lá, está para resolver. Isso é o meu talento e é assim que eu, na verdade, ganho o meu dinheiro. E o tempo é gasto essencialmente a procrastinar e depois, tipo, a panicar, porque se tem coisas para entregar a determinado tempo. Nota-se a maneira como nós marcámos isto, já adiámos, tipo. É para a terceira ou quarta vez. Mas só porque houve qualquer coisa que eu devia ter feito claro, mais claro, importante eu percebi. Na altura. É um bocadinho isso. Mas. Mas falando desse ensaio da Bacanidão. Ah, da Bacanidão, é isso que estávamos a falar. Já comecei várias vezes e tenho o documento guardado. Já vai no segundo computador onde está guardado. Para tu veres ao tempo que eu já comecei a escrever. Mas aí se calhar não é só procrastinação. Acho que tem a ver com que eu tento dar a perceber o que realmente é isto da Bacanidão. E de forma é que isto pode ajudar os outros mais do que me está a ajudar a mim, como na verdade é um barómetro de tipo se calhar se eu tivesse pensado assim graficamente é capaz de ser um princípio de relação com tudo que relaciona três pontos essenciais, tipo se é justo, se estás a divertir e se estás a construir alguma coisa. Tipo, são para isso serão estas três perguntas que a Bacanidão te obriga a fazer. Se é um princípio moral, sim. É uma atitude espiritual, sim. É um princípio ético, é. É uma de alguma forma uma figura de estilo de vida, sim. Se é tipo é cena de publicitário, também. Se é cena de alguém que utiliza piadas e coisas e truques de linguística para entreter e como lubrificante social, sim. O que é exatamente? Não sei. Não sei ainda, vou ter que acabar de escrever para te dizer o que é, mas à partida vai ser tipo um malabarismo qualquer destas coisas todas que eu te disse, que vai entreter mais do que vai tentar entreter ao mesmo tempo que de alguma forma inspira alguma leveza na vida das pessoas, que nem sempre é, na verdade a maior parte das vezes não é. O que é que achas que vais acabar primeiro? O livro sobre o George Miller ou... O George Miller à partida vai estar pronto primeiro. Eu acho que sobre os 6 pontos de separação entre Mad Max e o Breaking Bad, acho que é bem mais lógico. Portanto, já, as propostas estão logo ali todas. É só pôr aquilo em papel, sistematizar e escrever. E a livreza, o que é? A livreza, já, isto já é um conceito, emprestado. Sim. Um conceito emprestado do Makoto e do Fábio. Que tem a ver com este. Pode dizer que fazem parte da tua banda. Fazem parte dos Paus e que fazem parte do House, o estúdio que vamos abrir agora. Que são dois produtores e engenheiros que são incríveis, que são dois músicos incríveis, dois seres humanos incríveis, portadores e potenciadores de um estilo também incrível. Que se prende essencialmente com o atrevimento de cuspir na cara da opinião dos outros com manifestações de estilo. Incrível. E isto é capaz de ser a síntese da livreza. Exemplos dessas manifestações de estilo incríveis. Pá, as camisas dos gajos, meu. Gosto de ver as ou as Schmitz, como eles gostam de chamar. Não são camisas, são Schmitz. Que já é uma germanificação do termo Schmitz. Passa para Schmitz. Mestre. E são gajos que passam muito tempo no estúdio, yeah, a ver outras pessoas a gravar e a ouvir música de outras pessoas. E esta questão da livreza é o desastre de alguém que se atreveu a expressar-se de uma forma fora do espectável, ou a glória de alguém que se atreveu a expressar-se de uma forma que cai fora do espectável. Então é isso. E na verdade, não que isto me defina, mas é um lembrete de vez em quando devias sair um bocadinho do espetáculo. E a bacanidão também, que às vezes já odeio tudo. E por falar em bacanidão, porquê que achas que bacana ainda existe e baril caiu em desuso? Porque o baril nunca foi humanizado. Há um gajo ou uma gaja que é um bacana. Yeah. Não há um gajo ou uma gaja que é um baril. Isto é um instinto, a minha resposta é instintiva. Barilidão ou barilidade? Barilidão. Barilidão, eu também estou a trabalhar para isso. Não sei se já repararam. Mas acho que toda a gente reparou isto, é um meio visual. Exatamente, sabe? Vocês podem ouvir o meu diâmetro perfeitamente aí. Também estou a trabalhar para a barilidão. O baril é muito. É tipo, está ao nível do porreiro e do gente gira. Não, o porreiro ainda se usa. O gajo é porreiro. Ainda se diz. Aquela cena é porreira, foi porreira. Isso ainda se diz, baril ninguém diz, só quem está a tentar. Mas eu estou só a pôr tipo em termos de conotações. Sim, sim, sim. Sim. De época, género, tipo, estilo. Tipo, eles partilham um bocadinho do mesmo mofo. Mas é um mofo fixe, o porreiro tem um mofo fixe. O baril ainda parece abusado. Ainda não. Ninguém, ele precisa de. Ninguém diz baril a sério. Ninguém diz baril a sério. É um baril. Pá, baril. Fixe. Não, baril não. Eu lembro-me sempre de um anúncio qualquer que eu vi na televisão de. De uma pizza qualquer congelada, ou o que era. Tipo, os pais hoje não estão em casa. Ele dizia: baril, batido e atum para toda a gente. Ou batido e atum para toda a gente. Isso era. Assim, isso era de um. Já não sei o que era. Mas eu, sempre que eu ouço baril, lembro-me disso. Baril, batido e atum para toda a gente. Exatamente. Eu não sei se era batido de atum ou batido e atum. Nunca percebi. Eu acho que é batido de atum. Eu acho que é. Como eu gosto de lembrar. Experimentaste? Não. Batido. E lembro-me também da mesma altura. Isto era. Atenção, só um aviso à navegação. Estamos a entrar na fase Nuno Markle da nossa conversa. Lembro-me também de um outro anúncio que era de um chocodrink. Que era tipo 4:30, chocodrink em minha casa. Que era um gajo a passar papelinhos a convidar um monte de malta fixe da turma dele para ir beber chocodrink às 4:30 em casa dele. Se não me lembro, isso há de ser antes do meu tempo. Antes do teu tempo, antes dos teus tempos de consciência pobre. Não tinhas consciência pobre naquela altura. Tu nasceste em que ano? 80, 1980. Ah, pronto, é bem possível que tenhas apanhado. Um ou dois anos de anúncios que tu não apanhaste, bem. pouco mais. Sou de 16, pá. 86? Desculpa. Não, não vou. Não te queria ofender. Não, isto que quer dizer cada vez menos. Faz-me confusão pessoas nascerem nos 90s. Ou tipo. pessoas que nasceram em já depois de 2000 e fumam. Isso faz-me confusão. Mas está bem. Conheces muitas? Não. Sim, imensos amigos que eu tenho que nasceram depois dos anos 2000 estão a atravessar uma fase de alta dependência de cigarro e isso preocupa-me. Preocupa-me bastante. Já tentei falar com eles várias vezes, pá, intervenções, mais do que uma em colher. Agora podes dizer às pessoas qual é o barulho que estás a fazer agora. Agora, também. Este é o pente. Tem uma parte de mais fino, com um pente mais fino e um pente mais largo. Este é o pente mais fino, este é o pente mais largo. Pronto, é isso. Isto é um percussionista a tocar pente, um baterista a tocar pente. Sabes que o piano é um instrumento de percussão? Sei. As pessoas esquecem-se disso. Só porque aquilo canta. E mais, Rodrigo, conta-me lá. Olha, tipo, e tu já falaste com quem? Já falaste com o Sam? Falaste com o Luís e com o Bruno? E com? O Carlão. O Carlão. Só players mesmo. Quer dizer, dois deles são players, outros são players de emuladores de jogos. Olá. De emuladores de jogos do Commodore Amiga. Bem. Isso é um insulto on the record. Não, eu acho que é capaz de, para o Bruno é capaz de ser um elogio. Para o Luís também. Não, por falar em Bruno, pá, tu és o segundo membro do Gafanhoto que eu tenho. Que eu tenho no meu podcast. E ainda só tive 4 episódios. Dá para tu ver o nível de influência que tu tens, que tu consegues ir buscar. Sabes que eu na verdade não sou um membro do Gafanhoto. Eu toquei num concerto e fiz 2 ensaios com eles. Procuras um Gafanhoto, a melhor banda do mundo. A primeira coisa que aparece é um fotólogo do Bruno, fotografia tua, a tocar teclados. Foi o único concerto que eu toquei com uma mascarilha. O único concerto que eu toquei com os gajos. E aquilo nunca foi meu, aquilo foi uma ideia do Potts e do Bruno, não sei o quê. Na altura, a cena da GSL, daquela malta do crime que sempre. GSL, foi o Anji, de San Diego, um grupo de editoras e bandas. Dissidentes dentro do próprio punk, que utilizava o próprio punk como uma plataforma de insulto e provocação ao próprio punk. Era o Trio Anji que tinha aquele tributo a Queen? Sim. Que era incrível. Era ótimo. Que era ontem. Não era Bicycle? Sim, sim. Tinha, como é que chamava o tributo a Queen? É uma coisa assim do género. Não sei o que é Bicycle. 3-1-G tributo a Queen. Want to ride my bicycle. E há um vídeo dos gajos a mostrarem aquilo ao Brian May. Sério? É ótimo. Não há um vídeo do gajo dos Locust no Jerry Springer também. É o gajo. Sim. É daquelas figuras contratadas. Yeah. Deve ter lá buscado a mulher. Yeah. É o gajo. Como é que o gajo se chama? Justin Pearson. Sim. Pearson, é isso. O gajo tem um livro também. É engraçado. Mas na altura nós estávamos super fascinados com isso. Com a possibilidade do punk ser inteligente e ser provocador e estar a provocar aquilo que realmente tinha que provocar, que era uma institucionalização, não institucionalização porque não estavam aí para sítios nenhums, mas estava-se a criar as bases para uma voz institucional do punk, o que é uma coisa muito pouco punk, não é? Então estes gajos estavam a empurrar o envelope nesse sentido, tanto em nível artístico e musical, porque eles. Havia gajos a tocar muito bem, a fazer coisas mega extremas e a ser super criativos, a reinventar os cânones do punk, como em termos de statements e o que eles estavam a dizer e para quem é que estavam a dizer e a forma como estavam a dizer, era super excitante para um grupo de miúdos de entre os 18 e os 21 anos que havia alguém a dar pontapés na mesa de uma forma completamente diferente. E a insistir que o punk se mantivesse não perigoso, porque eu acho que tipo nunca foi, mas incómodo. E era bada fixe. Que bandas é que tu tiveste inspiradas por isso nessa altura? Os Vicious Five, na verdade, no princípio era. Quando tu eras só baterista? Sim. Era uma. Era uma tentativa de se aproximar de um de música que pudesse ser abrasiva e feliz ao mesmo tempo. Mas isso é um bocado depois de, dessa... É nessa altura, em 2013, ou seja, tens o pico dessa malta. Não. Ou seja, antes deles se tornarem mesmo mega extremos, antes de aparecerem aquelas bandas tipo Some Girls e Locust. Locust já existia. Não. Mas antes deles, tipo, ligarem o botão da doidura, tipo, bora lá ser agarrados ao speed e só fazer merda. É a altura dos Holy Moller e tipo. E dos. Nessa altura. Mas ao mesmo tempo, à volta, havia montes de bandas a fazer um rock meio esquelético que de alguma forma partilhava esse nível de in your face sem precisar de ser tough. E era isso que nos apetecia, porque não tinha aquela coisa meio tough do punk e do hardcore que estava a crescer em todo o lado. Não nos fazia muito sentido. Então apeteceu-nos tirar a destruição da coisa. Tirar a destruição da coisa e... Há que dizer que tu és um seu bué doce. Ainda por cima. Tirar a destruição e tipo... E ser um bocadinho mais... Não sei, não é uma questão de ser mais inteligente. Mas tipo... A ironia ainda era uma coisa fixe em 2003. Então Vicious Five começa nesse sentido. Tipo... Em 2003 era fixe ser irónico, porque ainda era só uma outra forma que tu tinhas para lidar com outras pessoas e com aquilo que te rodeava. A partir do momento que 2007 a ironia era quase só a única forma como uma geração inteira se relacionava com tudo, aí já não deixou de ser fixe. Acho que já não é fixe a questão de ser irónico. Acho que é mais fixe seres honesto, dizeres tipo gosto, não gosto, por isto ou por aquilo. Ironia já cansa um bocadinho. Mas ainda usas um bocadinho? Sim, claro que sim, mas como statement artístico, pronto, dica-se. Claro que sim, do ponto de vista do lado entertainer, sim. Mas é um que eu acho que eu prefiro utilizar num contexto abertamente, sim. E especificamente tipo, isto é para fazer rir. Não é para ser passivo-agressivo, para te pôr a pensar, ele está a dizer isto, mas quer dizer isto. Não é uma coisa que eu não uso ou que eu seja alérgico, mas é uma questão que eu tendo a usar num contexto onde é abertamente tipo, bora fazer rir, bora criar uma reação humorística. Quando é assumido, não é uma coisa que tu lanças para o mundo sem dizer. Não é filtro para a vida, estás a ver? Não. Quando é a altura de falar as coisas, de falar sobre alguma coisa que é preciso resolver, tipo, íntimo ou de trabalho ou o que seja, é muito importante para mim que se perceba que não, isto é sério, não há aqui filtros, não há double talk aqui, estás a ver? E isso é importante. O meu problema com a ironia, não, eu acho que é ótimo, é incrível. Agora, não é uma forma de viver. E o meu problema é esse, percebes? Tipo, e naquela altura, em 2013 até... 2008, a ironia estava por todo o lado. As t-shirts que se usavam com as cenas dos caminhões, as maratonas de filmes de não sei o quê, estás a ver? Era uma coisa que culturalmente estava demasiado e assoberbou a maneira de muita gente se relacionar com aquilo que envolvia. Isso a mim preocupa-me, porque é bom que tu fiques no. Triste, é bom que tu fiques feliz mesmo, honestamente, feliz. Agora tens que filtrar isso com uma audiência imaginária sempre na tua cabeça. Tipo, estás sempre, tudo o que fazes está a jogar com a expectativa de uma audiência qualquer. Faz-me um bocadinho de confusão. E é isso. Estavas a falar das maratonas de filmes, não sei o quê, tipo o quê? Na altura que... Que estavas a mamar os filmes todos, que estavas tipo a completar a tua biblioteca mental de. Tipo o quê? Tipo o disparate que eu fiz, por exemplo, de comprar a caixa do Beverly Hills Cop. Sim, ou o disparate que eu fiz de comprar o tal canal. O tal canal que foi tipo uma série que me estruturou bué a crescer e vi agora tipo a coisa de 5 ou 6 anos quando a caixa saiu. E aquilo é uma merda. Toque não é horrível. É que só tem piada quando ele recebe. Quando o Aaron recebe a notícia de que vão cancelar o programa. E ele começa lentamente a integrar nos últimos 4 ou 5 episódios todo o espírito do último episódio do Roda de Sorte, onde ele começa, a Marilu começa a partir coisas, ele começa a empurrar outros atores. E é tipo, quando o Herman entra em modo AE, é quando o tal canal fica fixe. Isso e os anúncios, mas que não é um registro que seja dele, era um registro inglês, estás a ver? Pop, humor pop. Porque o tal canal, a princípio, com aquele storyline de um canal, não sei o quê, é péssimo, é tipo. Ainda tem. É um humor com umas ressacas de revisteiras ainda muito grandes. Era de onde eu vinha. Pronto. Nesse sentido, por exemplo, o Humor de Perdição é tipo uma série muito mais completa e muito mais fixe. Só que não tem aquele. Não foi a primeira. O tal canal tem essa aura de ter sido a primeira coisa feita fora dos moldes, tugas da coisa. Mas é péssimo, não vale a pena ver. Vês os melhores no YouTube. Eu tipo, vou ver um amar isto tudo, não sei o quê. Ao quarto episódio, assim, que porcaria, o pacing bué da lente. Tipo, bué de ticos de revista. Mas o ser bué da lente é uma coisa que. Qualquer coisa que tu vejas dos anos 80, 90, pois, mas, o ritmo nunca é claro, o atual. Diz, tens comédia. Razão. Tens razão. É uma coisa que evoluiu e mudou. Isso a par do tipo de humor que ele estava a fazer na maior parte dos sketches e das histórias, tipo, é confrangedor. Não estavas à espera, não era essa a tua memória. Sim, sim. Por exemplo, o jerk do Steve Martin, aquilo em termos de ritmo é tipo doloroso. Mas tem menos poeda boa. Tem menos poeda boa. E a coisa compensa. Se dás a desculpa, o teu canal me custou um bocadinho. E tem um momento genuinamente bonito, que é aquele do dueto dele e da Bernadette Peters. Lindo. Adoro. Às vezes vejo só o vídeo. Claro. É lindo. Depois é aliviado por uma piada sobre o cuspo do trompete. É ótimo. Mas é um filme que eu não acho que seja todo bom. Acho que tem muitos momentos poeda bons e bonitos, essencialmente. Mas não acho que seja tudo bom. E é aquela coisa mesmo, tipo Orson Welles do humor, que eu gosto de torcer. Depois foi amansando a coisa. Mas o Jerk tem essa coisa. É um Citizen Kane do humor, quase. Mas aquilo é do Carl Reiner, do pai do Rob Reiner, para ser cómico do Mel Brooks. Fez 90 e muitos anos, semana passada. Está vivo ainda? Continua vivo. Lindo. Está tipo a. O gajo ainda continua vivo e lúcido e todo. Acho que é todos os dias o gajo janta com o Mel Brooks e eles vêm em séries e filmes e vêm tudo. O Carl Reiner. Aquele do episódio de Jerry do Seinfeld que vai. Sim. O outro é pai do Rob Reiner. Sim. Lindo, não sabia. Carl Reiner. Fazia ideia. Não me lembro do nome do gajo, nem. É o criador do Dick Van Dyke Show. Escrevia para o Sid Caesar com o Mel Brooks e tem uma cena, eles os dois têm uma cena incrível que é o 2000 Year Old Man. Que é o Mel Brooks, é um homem de 2000 anos, foi encontrado. Que é uma cena que eles fazem em festas, é tudo improvisado. E o Carl Reiner sempre foi o straight man, que faz perguntas ao gajo, tipo sobre o passado, sobre o mundo e sobre como é que era antes. E o Mel Brooks responde sempre na ponta da língua coisas incríveis. E é fantástico. Eles ainda fazem isto de vez em quando. Há um especial para a idade de 2 anos, que é o Mel Brooks a falar com o Dick Cavett, e que de repente aquilo é ao vivo. Uhum. De repente há uma pessoa no público que se levanta e faz uma pergunta, e é o Carl Reiner a fazer uma pergunta ao homem de 2000 anos. Já não tem dentro da piada, mas é tipo, é gira, é aquelas instituições cómicas, coisas. E o gajo também fez o Dead Man Don't Wear Plaid, o Steve Martin, o Man With Two Brains, os grandes clássicos. Man With Two Brains é do gajo. É também do Carl Reiner. Já não sei se há mais outros, já não lembro. Mas os filmes Steve Martin e Carl Reiner, pá, fogo. Adoro. É bom. Sim, eu percebo o que tu dizes. O Jerry tem momentos menos incríveis, mas opa, fantástico. E tem um cameo do Rob Reiner. O gajo passa no início, é o gajo que lhe dá boleia de pick-up truck. Ah, da casa dos pais dele. Da casa dos pais até ao parte da rua. Só vou até ali ao fundo da rua. Yeah. Ao fundo, at the end of the road. Como ia lá na próxima parte. É, que outras. Já mencionaste Eddie Murphy, Tina Fey, Chelsea Peretti, o Terry Crews, o Andy Samberg também foi mencionado mais ou menos, o Herman, agora o Steve Martin. Man, outra referência que tens? Richard Pryor, tipo, é o também maior. Já tinhas mencionado, sim. Mas esse é o maior. É o gajo que eu, tipo, uma vez por ano eu tenho que ver o live dele. O live. O Live at the Sunset Strip? Não. O Live and Smoking? Não. O Live and Smoking só? E há o Live só, que é aquele que é em Los Angeles. Isso não é o Sunset, não é o Sunset Strip? Claro que é, Sunset Strip em Los Angeles. Mas eu sempre chamei, o DVD que eu tenho é tipo Live. Ah, ok. Chama-se só Live. Eu tenho uma caixa que tem uns sketches do programa. Tem o Live and Smoking. E depois vinha também com uma biografia dele que eu nunca cheguei a ler. É aquele que tem, o concerto antes. Sim. Que ele faz aquela piada do saxofonista branco. Sim. É esse. É o do é o aquele que tem aquela piada Cops don't kill cars, they kill niggas. É esse. Sim. É esse que ele tem. Sim, esse é ótimo. E do macaco. E tem aquela maravilhosa tipo. Adoro a maneira como ele diz isso. Delivery dessa. É ótimo. O ritmo, tudo, a voz dele, tudo, a pronúncia, tudo que ele diz. Nessa piada em si. O gajo é ótimo e tem coisas boas importantes que ainda porque eu acho que ainda faz falta a boia da cómics integrar, que é tipo. A vida dele. A vida dele, né? Tipo, uma lógica de crónica. Também porque ele era figura pública e ele tinha que gerir esse momento. De repente havia partes da vida dele que vinham cá para fora e que tinham muitos de atenção, então. Pá, bora lá, para falar sobre isto, porque temos que falar. Mas a forma como o gajo integrava, tipo, nesse o gajo tem uma merda maravilhosa que tipo, sabes como é que tu sabes que tu fodeste bem a tua mulher? Ela não vai querer conversar contigo, ela vai adormecer. Se ela, tipo, a seguir quiser falar sobre peças de material eletrónico ou máquinas de calcular, gasta um fucking tiro. Estas merdas, estás a ver? Do gajo, tipo, parecer que está a falar, tipo, à barbeiro. Com os homens do gajo, mas na verdade está a ser bué da humano em quase tudo. Tipo a cena do gajo a imitar os filhos, meu. Essa merda é linda. E depois o gajo a contar como essas imitações que o gajo faz dos filhos, uma vez tipo, com isso conseguiu sacar uma branca. Faz parte nesse também. É o gajo tipo. Uau, não sei o que, I met this white, conheci esta uma branca, morena, linda, com umas pernas, não sei o que, não. Daquelas que eu achava que nunca ia falar comigo e tipo nunca ia, não sei o quê. Até ao momento que eu fiz a voz de criança. E aí eu comecei a sentir que ela começou a ficar bem animada. Eu comecei a fazer uma voz de miúdo de 6 anos e quando ao fim da noite eu estava tipo recém-nascido no chão do quarto, a chorar e a espernear de fralda. Isso era uma das mulheres dele, não? Porque... Acho que sim, é possível que tenha sido uma das mulheres dele. Mas tipo, o gajo é lindo, velho. 500. O gajo, tipo, o gajo é lindo, mas a cena ficha é esta humanidade, tipo, a não separação das coisas. Não é. Não, é um gajo que nunca. Não sei se nunca fez, mas nunca tinha aquela coisa do tópico, do humor tópico. Tipo, vou ali buscar não sei o quê. Eu acho que ele no início. Ele no início era completamente diferente. Esses gajos todos dessa geração, ele é o mesmo pacote. George Carlin, o Woody Allen, Joan Rivers, o Lenny Bruce também, esses todos, tipo, especialmente o Lenny Bruce e o George Carlin, são gajos que, e o Richard Pryor, mudaram radicalmente, começaram a fazer uma coisa muito mais segura, muito mais confortável, muito mais banal, e depois passam para... Coisa absolutamente revolucionária que estavam a fazer, numa altura em que não se fazia tanto. Claro, mas eu acho que tem a ver tem a ver com o baby boom e o facto do baby boomers virem com uma mudança de consciência, yeah. Que ao mesmo tempo que é uma mudança de mercado. Sim, seja, sim, claro. É muita gente, gente jovem a mudar de pensamento ao mesmo tempo. Yeah, yeah, yeah. Então, tipo, todos os. O que era mercado para o humor de e a minha mulher, cheguei a casa ontem e a minha mulher tinha feito rolo de carne outra vez, passa para tipo cheguei a casa e a minha mulher não estava porque estava, sei lá, estás a ver? E há a legitimidade e a força e a confiança para mudar de registro, primeiro porque eles faziam parte dessa mudança e depois porque havia mercado e havia audiência para isso. Eu tenho quase certeza que tipo Richard Pryor nunca teria tido já a importância cultural que eu acho que ele tem, depois a importância em termos de business mesmo, se ele tivesse continuado a ser tipo o preto engraçado, mas não conseguia, não tinha aberto as portas de preconceito que ele começou a abrir, ou pelo menos apontou a dizer que existia. mas acima de tudo não tinha mudado, não tinha mostrado tipo, ao mundo que tipo, man, é bem mais fixe, é bem mais powerful se for confessional, se for crónica. E as pessoas relacionam-se mais do que as pessoas saem daqui e lembram-se e pensam um bocadinho, isso é bem fixe. E esse, o live é ótimo. É uma hora tipo, que tu vês aquilo, para além de ser uma perfeição de ritmo brutal, é uma perfeição de encadeamento, narrativa, ritmo, utilização do público. Tanto que esse e o Live and Smoking é o tipo. É o desenho que o Eddie Murphy depois, no fato vermelho, e no fato azul, o gajo copia todo. Mas depois ele tem a decência de dizer que ele cresceu a fazer o playback dos discos. Ele faz até a cena sobre a imitação que ele fazia quando era miúdo, yeah. da routine de ir à casa do banho. Yeah. Não, mas isso. Mas tipo, tu vês o primeiro. Como é que se chama o primeiro? O primeiro é o Delirious ou é o Raw? Do Eddie Murphy? É o Delirious e outro é um adjetivo também. Raw. O primeiro é o Raw, acho que é. O Raw tem momentos que é igual, meu. É igual ao Live. É bem embaraçoso. E depois é momentos que são igual a Live do Richard Pryor, mas só que em burguês. Em tipo, in your face, eu digo as neiras. Mas pronto. Aquela cena com o Bill Cosby que não gostava dos dois, apesar de depois ter colaborado com. Acho que eles que eu colaborei com o Richard Pryor em filmes e tal. Por eles usarem palavrões. Yeah. Eles não se iam usar palavrões. O Cosby. Mas o Bill Cosby droga e viola mulheres. Olha. Não dizes nada, mas. Não, mas o Bill Cosby é tipo. É aquele fenómeno. Disney, Mr. Rogers, não sei o quê. Não, mas a stand-up dele era genuinamente boa. O himself é ótimo. Só que ele droga e viola mulheres e não está preso. Não vale a pena. É triste. E a influência dele é gigante e é. Inegável. É. E é triste. E mais? O Pryor é tipo. É super. Deixa eu fechar a porta, se calhar. Dá. Não, não sei se posso. Achas que posso? Até dizerem que não pode. Tive uma pedra. Mais. Filmes, séries, coisas que tu. Música. Que tu quiseres, pá. Referências para alinhar as pessoas que nunca ouviram falar delas. Sabes que cada vez é mais complicado, até porque eu cada vez consumo menos, ou estudo menos, ou vou menos à procura. Ou não é cada vez menos, é normal, se calhar é a altura que estou agora que não vou muito à procura. O meu foco está muito aqui. E agora, profissionalmente, há uma coisa que me preocupa, não me preocupa, com que me ocupo, que é perceber, tipo, nova música portuguesa, tipo, que discos novos que estão aí, quem é que... falar sobre isso, partilhar, quer no programa com o Mário, quer no, agora no Ginga Beat, é uma coisa que fazia antes na Vodafone FM, quero perceber, tipo, que música nova era boa o suficiente para merecer um nível de partilha maiores. Então tipo, o meu foco é muito cá e as pessoas que eu tipo tenho que primeiro me lembro de que respeito, ou seja, quando me perguntas quem é que tu respeitas, quais são os teus heróis, quem é que tu admiras, lembro-me sempre das pessoas que eu vejo todos os dias a trabalhar, sabes, tipo ou que é mais próximo o processo delas, quem é mais, tipo bem fachada, estás a ver? Tipo o Hélio. Tipo trabalho. Respeito de trabalho, acho que isso. Sinceramente, se calhar por eu não ser, e é sempre comparativamente, era que estávamos a falar um bocado, vais sempre com as tuas merdas para cima de tudo. E como eu acho que eu sou um grande preguiçoso. E preciso sempre trabalhar em equipa, senão trabalho mal. Respeito bué, tipo, pessoal mega dedicado. Tipo. Sam. Bem fachada, o Hélio, o Norberto, podes dizer os apelidos das pessoas. Norberto Lobo, o Sam Kidd, o B. Fachada, o Hélio Moraes. Tu és um homem da rádio e talvez te preocupes com dizer as coisas completas para não alienar pessoas. Sim, sim, às vezes esqueço-me. Às vezes esqueço-me. E há boa da gente. Há boa da gente. Tipo, Ricamar, meu. Um gajo que está quase há 40 anos a ouvir música nova portuguesa e saber disso e preocupar-se e, tipo, e ter cuidado e ajudar a convencer marcas, que é uma cena fixe para investir. Os gajos fizeram agora, tipo, a nós diz que tem 100 discos mesmo. Yeah. E estou sem discos, é brutal, mesmo. É brutal. Uma altura onde toda a gente estava a cagar para não sei o quê. Então, se queres investir em música, então bora fazer isto. Ótimo. E festivais? Isto é ótimo. Os gigantes? É, o Henrique é um gajo muito generoso. E há mais, meu, há bem mais. Há bem mais, tipo, o Tiago Cavaco. Acho que eu admiro para caralho. O Samuel, admiro bué. Esta lógica de trabalho, de não ser incapaz de dissociar ser, de fazer. E, tipo, e voz própria, acima de tudo. Tentarem sempre fazer de uma forma que só eles é que poderiam fazer. Eu acho isso bué da bonito. Bué da bonito e bué essencial. É bem essencial para tu construíres individualmente um corpo de trabalho que seja legítimo e interessante e que dentro das tuas próprias possibilidades que se mantenha genuíno e difícil do tempo apagar. E depois, de um ponto de vista mais de tipo global, são estas e mais pessoas, eu estou-me a esquecer de bué. Tem que se meter a capicuar aqui ao barulho, tem que se meter. Pá, boa da gente. O Tó Tribes tem que se meter. Tem que se meter. Isto só a falar de malta que faz música. Sim, sim, sim, sim. Malta sim. Que trabalha com música e potencia, não sei o quê, então. Temos que meter bem mais gente. Por falar em rádio e Gingabit, estava a ver o episódio com o Mar Fox e tu dizes logo no início que tu não tens carta de condução. Não. Porquê? Eu não tenho carta de condução porquê, Rodrigo, eu vou-te explicar. Eu, por volta dos 14 anos, eu tive visão perfeita até por volta aos 14. A partir dos 14 comecei a perder, pá, aí no espaço de 3 meses, assim, bué da rápido, comecei a ver bué da mal. Não tinha pensado que seria por isso, não estava a perguntar tipo. Não, nem sequer a julgar, eu também não tenho carta de condução. Tipo. Não, mas vou-te contar a história. Comecei a perder a visão muito rápido. E na altura pensava-se que era um misto de astigmatismo com a miopia. Porque não fui um oftalmologista, fui um optometrista. Yeah. E pronto. Na altura os óculos resolveram, mas passado menos de um ano já estava a ver pior e as coisas foram progredindo até aos 19, pai. Até que foram precisos 5 anos para pensarmos, se calhar devíamos ir ao oftalmologista a ver o que é esta coisa. Então foi-me diagnosticado uma coisa que se chama cratocone, que é a córnea, que é a lente dos olhos, não tem firmeza suficiente para manter a superfície convexa, que é a lente que ajuda a refração da luz, para a luz ir direitinha lá para a retina e para tu conseguires ver aquilo que vês. Então, a minha retina, a minha íris está tudo espetacular, eu tenho tipo as córneas tipo uma minha de velha, tipo descaídas em forma de cone. Então a luz entra toda maluca lá para dentro. Então, por isso é que tipo os meus óculos foram cada vez transformando em mais fundo de garrafa. Até que conheci um médico que tinha não a patente, mas conseguia produzir cá umas lentes rígidas que simulavam esta superfície. E é isso que eu tenho agora. O que acontece? Eu fui perdendo visão ao ponto de não ter a cuidado visual suficiente dos níveis legais para poder tirar a carta. Ou sequer para ser testemunha de um crime. Não podia. Se eu fiz um crime, tinha que ver mesmo bem perto. Senão não era. Não, não, não era plausível. Depois disto, se criminosos quiserem ouvirem isto, já sabem. Atrás de ti. Se quiserem a excitação de matar alguém, enfrentar alguém, peçam para tirar uma lente e eu pá, vejo na boa, okay. Não vendo. Não, mas com lentes vejo. Agora sim. Só tenho uma lente, okay. Só utilizo uma lente. Porque só consigo pôr no olho esquerdo, okay. No olho direito não. É tão cónico, tão bicudo, não tem superfície suficiente para meter uma lente. E pá, e nessa altura, como não podia, não me tirei, a minha relação com o carro sempre foi de completa indiferença. Tipo, adoro andar de carro, mas adoro a experiência de ir ao lado e tipo, de cuidar do rádio. E não que seja bom com o piloto, porque eu adormeço com bastante facilidade no carro. Mas adoro andar de carro. Conduzir, a ideia deixa-me nervoso. E pronto, e depois como na altura que comecei a considerar tirar a carta, os Vicious Five tiveram na altura aquele pequeno acidente de carrinho. Não tivemos. E ao Bruno a conduzir ali entre Pombal e Leiria, e uma senhora sai de uma zona de descanso. E nessa altura algum estava em obra e só tinha uma faixa, e havia uma faixa que estava para conduzir, mas estava fechada com cones. Então ela, em vez de entrar na faixa que estava aberta, entra na faixa com cones e decide que perfeitamente pode meter-se à frente da faixa que estava aberta. Ela apaga a 40 e todos os outros a 100. Então nós vinhamos atrás, o Bruno ainda tentou travar e espetámos. E foi acima de tudo um susto, meu. Então estive ali 2 anos, ainda não curti muito andar de carro. Ajudou com substanciais de indiferença para conduzir. Agora com filho e não sei o quê, era fixe que eu conduzisse, mas a minha mulher conduz e a gente vive no meio da cidade, não há assim grande cidade para ter carro. Ou carro, nem carro nem carta para mim. Queres falar do teu filho? O que é que isso mudou na tua vida? É a melhor cena mais fixe que eu já fiz, mano. É a melhor cena do mundo. Recomendo vivamente a qualquer ser humano de praticar. E fazer um, é ótimo. É ótimo acima de tudo para. E é um exercício bem difícil, é uma coisa que eu vou estar a fazer até sempre. Que é deixar tu ser o centro da tua própria vida. Nunca vais deixar, não é uma cena total. Mas o facto de repente alguém que tu amas tipo, profundamente e com tudo ser a tua principal responsabilidade e ser ela que vem primeiro. Não sempre, mas tipo na maior parte das ocasiões, pá, é uma grande trabalheira e é muito chato, mas ao mesmo tempo é uma experiência super libertadora. O facto de não seres a bitola de tudo dá-te uma perspectiva boa da libertadora. Tipo, de repente há coisas que não importam, coisas que simplesmente não importam, e só isso, tipo, porque tomaste uma decisão e se libertou de tomar uma data de outras porque não importa. É lindo. E depois é brutal mesmo. Tipo, a natureza é incrível. A natureza é maravilhoso. E tipo, a qualidade e a quantidade de amor que vem com um filho que é querido, que é desejado, não existe nada igual. O ensaio sobre a livreza e a bacanidade mudou desde... Eu acho que sim. A anarquia, por exemplo, que vem com uma criança em casa, a mim tornou-me bastante menos. Já nunca fui anarquia, nunca foi uma coisa que me dissesse alguma coisa. Para além do logotipo ser bada fixe. Mas a anarquia que vem com o facto de teres um filho a crescer em casa obriga-te. Seres um bocadinho mais disciplinado. Nem toda a gente, mas tipo, a mim obrigou. Que é uma coisa, é uma bênção forçada que eu agradeço. E isso de certeza que vem, vai perturbar a ideia original de bacanidade, de live and let live. Há coisas que são precisas. Vai perturbar porque ainda não mudaste nada no texto? Não, desde que ela nasceu ainda não voltei ao texto. Já o li várias vezes, mas não voltei a mexer. Mas tem que... Com que idade que ela está? Está com 3 anos e meio. Está com 3 anos e meio e é brutal. Então, já, vais acabar o livro do George Miller muito mais depressa. Já. Devemos estar quase aí ver o bug. devemos estar. Dubai ou Mad Max é um. É um pli. Não, mas é fixe, meu. Tipo, é lindo. É lindo. Os gajos. Não se educa um filho, é uma família que se educa a si própria. É a bada fixe. É a bada fixe. Estavas a dizer que nunca curtiste muito a anarquia, mas que lições é que tu aprendeste dos teus tempos do punk? Do punk? Eu acho que o que eu aprendi do punk é o que toda a gente que é punk ou foi punk ou passou por lá aprendeu e que realmente estrutura, que é a questão do faz-te mesmo, a cena do aquele ideal, não ideal, aquele exemplo que é tanto político como é logístico, que é a cena do... Não vais esperar para ninguém para fazer uma coisa que queres fazer. Vai, faz, mas não sabes, aprendes a fazer. Isso é fundamental. É tipo totalmente estruturante. Eu digo em qualquer pessoa que passou mais ativamente numa comunidade de punk, isso estrutura-te para sempre. O poder desse exemplo de mas aquele tipo já. Tu já ouviste, é o que eu vou dizer agora, já ouviste em 300 mil entrevistas alguém que de alguma forma, por exemplo, para o punk. É aquele momento em que se este gajo consegue fazer, eu consigo também fazer. Isto é tipo um momento incrível. Que nenhum pai, por exemplo, consegue dar a um filho. Porque há sempre ali uma relação vertical, ou pelo menos na diagonal, de uma maneira como um pai e um filho se relaciona. Tipo, nunca ouviste dizer, tipo, se o meu pai era capaz de fazer, eu também. Há sempre uma relação de redenção ao contrário com os pais, correndo o risco de ser bíblico ou freudiano, mas é verdade. Então esses momentos de ver outros putos a fazer coisas fixas que tu curtias fazer e a perceberes que tipo eles estavam só um degrau ou dois degraus acima em termos de proficiency e isso ser suficiente para te inspirar, mas ao mesmo tempo eram bué da fixe a fazer aquilo e ser um exemplo inspiracional próximo e possível, isso é bué da fixe. Isso foi muito fixe. E depois foi o sítio onde eu e mais uma outra gente aprendemos tipo o que é que implica meter instrumentos numa carrinha e não sei para onde tocar, o que é que isso implica, ou o que é que implica relações criativas, tipo teres que dividir decisões criativas por 4, 5 pessoas e os people skills que isso te implica, os people skills que são precisos para estar em palco a lidar com uma data de gente lá em baixo. Isso foi a cena. E depois, tipo, como falámos há bocado, sobre a origem dos Vicious Five, foi fixe para encontrar a voz, para esta coisa meio provocação, cândida, misturar verdades com formas patetas de dizer. E utilizar isso como cena de relação e para comunicar coisas, não sei o quê. É uma coisa que apareceu em termos como expressão, estás a ver? Mas foi ali, porque havia espaço para isso. Em que bandas é que tu tocaste? Liberation? Eu toquei. A minha primeira banda chamava-se Brain Damage. Sim. Aquela banda de aprender a tocar. Apanhavam muitos fãs de Brain Dead, ou engano? Não, acho que a gente nunca tocou ao vivo. Nunca tocou ao vivo. E foi daquelas mães que vai fazer esta banda, não sei o que. Mas olha, há aquela banda de When You Cry Me, não sei o que, chama-se Brain Dead. Está bem. Está bem. Fixe. Nem percebemos as reais implicações, ou tipo, se a cena disser a próxima não era a próxima, era qualquer coisa que me disser, era completamente diferente. Em que ano é que isso era? Isto foi, eu deveria ter os meus 13 anos, 12, 13 anos. Era com quem? Com 92. Alguém? Não. Tudo, era a mota. Era com o Ninja, que morava ao pé da cooperativa, sacavenense. Era com o Cláudio, que era um ruivo metaleiro da Bobadela. E honestamente não me lembro com quem mais era. Eram os únicos que eu me lembro que eram da banda. Depois, hardcore, cassetes, X-Art, Straight Edge, essa bandeira de quê? Essa Brain Damage? Era de nada, era tipo de distorção. Era uma banda de distorção. Tu eras baterista? Sim. Já, okay. Sim. E depois disso, Eu achei, tenho jeito para acender a bateria, vou aprender, vou meter nisto. Disse à minha mãe, mãe, você quer ser baterista? E ela disse, não vou ser. Esquece isso, metes nisso, só vai lá mesmo. E decidi ir, fui sozinho, inscrevi-me sozinho para as audições do conservatório e fui sozinho com um par de baquetes. E cheguei lá e vi putz a ler merdas e ler pautas e não sei o quê. E a tocar para caralho, tipo a aquecer. E eu, tipo, o que é esta merda que estes putos estão a fazer? E putos mais novos que eu. E entrei lá e o gajo tinha um Motorola, um pé alto, uma caixa de guerra. E com uma coisa que eu mais tarde aprendi o que era o sol do comendador. Numa pauta. E o professor disse: ok, podes. E eu, hã? Está aqui, é esta a peça. Ok. Pá, devo ter tentado, tipo, interpretar as primeiras três bolinhas pretas que eu vi lá naquela merda. E o gajo, deixa estar. Depois a gente liga-te. E eu fiquei bora assim. Estás até hoje à espera do telefonema, não é? Não, só se for para mandar para parar. Mas fiquei boa da fúria. Fiquei boa da zangado com a instituição daquilo. Como é que supostamente o conservatório de música, ou seja, algo que conserva a música e que conserva o talento e a relação, não percebeu ou não foi sequer capaz de explicar que havia mínimos de literacia para se entrar naquilo, e não foi capaz de considerar e perceber, de falar comigo e dizer-me o que é que vieste. Não sei o que, foi mesmo tipo com tendência ao pior nível, e pá, deixa-me pôr isto qualquer coisa. Tipo, de resultado, decidi de lá, fui, disse, então eu vou aprender a ler esta merda, eu vou aprender esta peça de merda, e para o ano venho cá e vou ser o melhor da audição, não sei o que, não. Então fui para uma coisa que havia em Sacalém, que era a Academia Recreativa e Musical e Recreativa de Sacalém, e tinha uma banda filarmónica, e que estava sempre à procura de músicos, mas formava. Ou seja, tinha aulas de solfejo, não sei o que, não. Pá, resultado, passado qualquer coisa como 4 ou 5 meses, eu já tocava com eles e marchava com eles, e já era contratado por outras bandas para fazer ou procissões ou concertos e não sei o que, não. Ou seja, pá, aos 14 anos eu estava a fazer uns trocos de merda, mas tipo, estava a pensar, tu, conservatório para quê? E foi nesta altura que aparece o hardcore e a primeira banda é Sons Liberation, com um sota da corda da roda gira. Outro sacabonense. E mais uns quantos. O Daniel, o Paulo, no baixo. Só está um vídeo de Liberation no YouTube de um concerto, acho que no Hit. Com a bandana? Não vi tudo. Não deve valer a pena. A bandana é muito má. E depois a partir daí foi tipo umas bandas atrás das outras, tipo aprender a fazendo. Quais eram as bandas? A seguir foi Liberation, fui tocar baixo com uma banda chamada As Good As Dead. Sim. Depois de As Good As Dead foi para uma banda chamada Renewal. Sim. De Renewal, parte de Renewal, surge os Vicious Five, pá. E o Caveira. E o Gafanhoto. Que foi um concerto de Gafanhoto. E olá. E Caveira. Yeah. E o Caveira foi muito importante. Foi bem importante. Para sair do molde, para pensar criticamente. É um momento meio hippie, meio concept. Foi fixe, foi uma banda muito fixe para aprender a pensar a música, e expressão e voz. Foi fixe, foi muito fixe. E apadrinhado em parte pelo Michelangelo. sim. Sim, a história é muito fixe, é muito pateta, mas é muito fixe. Que o Miguel Anjo estava a organizar os 20 anos dos Delfins, né? Uma compilação de novos talentos. para fazer versões de... Mas eram todas bandas punk, supostamente. Ou não? Eram bandas, de alguma forma, todas próximas do Lodge Bar, ali daquela circunferência toda, que era o bar deles, já fiz, não? Era o Delfins Not Dead, não é? Delfins Not Dead. E a Rita, a Rita Voz Andesen de Cascais, era, conhecia-as e frequentava. Eu passava discos lá no Lodge. E então foi... Ora, o Miguel Ângelo, não sei o quê, curtia que nós fizéssemos, não sei o quê. E tínhamos feito nada. Na verdade, foi a primeira coisa que nós gravámos. Foi uma versão do Sharon Stone, dos Delfins, em Stoner. Pá, que é patético. Fizeram o 7 no sítio certo. Eu nunca sei onde é que é. O 7. 7 no nome do Sharon Stone, a canção, tem um 7. Acho que é o T. Eu não sei se, nunca sei se é o T, se não é. Não sei. Não seja silly, está a ser silly. Não seja silly, está bem? E pronto, foi assim que começou a escavar. E depois... fiz. E é daquelas histórias mesmo clássicas, tipo... éramos do mesmo curso na universidade. E foi fixe. E foi brutal porque, tipo... a nossa turma, lá, o nosso ano, tipo, para mim tem das... teve das pessoas saíram das pessoas mais importantes ou mais as pessoas mais fixas a fazer coisas aqui, tipo a Vozone é uma gaja incrível, incrivelmente talentosa, mas que podia estar a fazer outras coisas, boé, mais coisas fixas, mas não faz porque não quer. O Pedro é um gajo que fez boé de coisas fixas e devia parar. O Pedro Gomes devia parar um bocadinho, acho que está a parar agora. Mas foi responsável por coisas incríveis, tipo, junto com o Nelson Gomes, de revitalizar a CDB, o trabalho que eles fizeram com o Filho Único, o trabalho que eles fizeram com o Príncipe. Brutal, um gajo brutal. A Matilde Campilha era da nossa turma também, tipo, se revelou ser uma poetisa incrível, um livro super bonito que lançou agora o Joker. E a Nancy, que é uma pessoa incrível, que de Portugal devia conhecer. Não percebo qual será a melhor maneira de Portugal conhecer, mas a Nancy... Ela não está em Londres agora. Tá, na verdade, agora, hoje está em Portugal, mas tá, foi para Londres. Foi para Londres. Tipo, a Nancy é capaz de ser a campeã mundial universal de trivia de pop music, que nunca concorreu a um trivia de pop music, porque senão destruía o jogo. Era tipo, acabava, era tipo o Michael Jordan. Do trivia de pop music, de sempre, tudo. Esquece, era tipo. Havia ténis. E grande fã de chutes. Grande fã de chutes. Grande fã de tudo, né? A Nancy é tipo a melhor fã de tudo. Mas sim, fixe. Uma fã fixe de coisas fixe. Enfim, pronto, e é isso. E foi o que realmente fixe que eu trouxe da faculdade. Foi tipo. Ter estado com pessoas fixes numa altura onde essas pessoas fixes estavam a cristalizar essa ficheza e a tomar os primeiros passos para fazer alguma coisa em relação a isso, ou não. E isso, e a única coisa fixe da universidade para mim foi aquela coisa fixe que as universidades fazem, que é ensinar-te a aprender, coisa que já devias vir de anteriormente, mas se calhar porque não tens capacidade de abstração suficientemente abrangente, não consegues fazer antes, ou se calhar o nosso sistema é só uma merda, não sei, mas isso foi a cena mais fixe, sistematizar formas de aprender e tipo, ir à procura e investigar, foi as cenas mais fixe. E pronto, e da universidade depois desisti, comecei a trabalhar em uma lugar até. Trabalhei em quê? Já logo em publicidade? Não, eu comecei a trabalhar, na verdade aos 18 fui para uma entrevista para a BBDO, mas depois fui chamado para uma segunda entrevista para o programa de estágios deles, mas pensei, vou me enfiar aqui aos 18, comecei agora o curso, não sei o quê, não vale a pena, está-me a torrar já. Então, mas depois, passado 3 anos, o curso dizia-me cada vez menos e comecei a trabalhar, na verdade, numa loja de malas ali no bairro. Depois ali fui trabalhar guarda-roupa para filmes de publicidade. Esse guarda-roupa de filmes publicitários foi para trabalhar para uma produtora de filmes publicitários, uma produtora de filmes publicitários, fui trabalhar para uma agência de publicidade, depois passei para uma agência de design do mesmo grupo, onde comecei a pensar em marcas e estratégia de comunicação para marcas e é o que faço até hoje. Eu lembro quando tu fazias cartazes, os cartazes eram bastante fixos, nunca mais ainda fazes alguma coisa. A cena dos megs, eu vou fazendo de vez em quando, tipo, umas coisas que fiz assim mais a sério foi uma capa para um disco do Tiago Quilu, um single, um EP, acho que era um EP, que era a morte do lendário homem pinguim, que é tipo um pinguim num copo, num cone gelado a derreter, e curto às vezes faço, mas tipo é daquelas merdas, só faço quando tenho que fazer os bonecos, mas fiz porque e às vezes tenho vontade, mas não, e depois me pensar se devia ter ido para designer em vez de outra coisa qualquer, mas depois há tantos designers. Há malta do hardcore que te julga ou diz cenas por trabalhares em publicidade ou alguma vez tiveste algum problema com... A maior parte deles estão a trabalhar em publicidade. Tipo, a malta de mais ativa, criativa, que tipo, utilizava o hardcore como uma plataforma qualquer de expressão, não sei o quê. São designers, ou são copywriters, ou trabalham de alguma forma ligados à publicidade, ou trabalham em vídeo, ou trabalham em áudio. É tudo gente que precisa de publicidade para comer. É das poucas cenas que emprega gente criativa. Sim, e acima de tudo que interpreta, que recebe bem, tipo, pessoas com outra estética ou com uma abordagem de fazer diferente. Porque a cena fixe do hardcore português, e eu acho que de todo, é que sempre teve códigos de comunicação interno muito eficazes, sabes? Que eram, tipo, foi das últimas. Não das últimas, o Drum and Bass também tinha muito, mas foi das últimas grandes cenas a utilizar muito bem o cartaz de rua, por exemplo. Ah, não se preocupe, a gente vai já sair. Vamos já sair. Então, e nisso o Pedro Mateus, um baixista do X-Ad, foi determinante para isso. Tipo, fez uma escola do cartaz de hardcore. Era um misto de eficiência na tipografia para dizer quais eram as bandas, com humor, tipo, tu podias ver aquilo a dois tempos, podias ver de repente aí para o comboio, que são é no Ritz, àquelas horas do costume, a matiné, já sabias que era não sei quando, e são essas bandas. Ou podias parar um bocadinho e havia uma piada qualquer lá dentro, ou havia uma cena. Mas era uma cena que sempre comunicou muito, tinha a questão das zines, os posters eram bem importantes. Os discos, as capas dos discos e as coisas que diziam lá dentro, a forma como diziam, e depois também muita cultura da treta em cima do palco, de como é que se falava, uns mais políticos, outros mais em minha face, mas a cena do falar e da retórica de envolver e inspirar é uma coisa que o hardcore também ensina muito bem. Portanto, não me surpreende nada que tenha sido uma das cenas que tenha atraído mais gente que sensível à questão da comunicação e que hoje em dia trabalha em comunicação. Uns pelo aspecto visual, outros pelo aspecto comunicacional puro. Pá, eu acho que a banda nos está um bocado a expulsar. Queres fazer o quê ainda? É? Queres fazer o quê? Não, pá, eu acho que já temos. São 7:15. Uma hora e 23 minutos. Pá, parece-me bem, acho que vou só afagar a tua barba. E penteá-la, e ou se calhar estamos a mentir. Não sabe, não vou saber. Até porque já não dá para ouvir pelos a mexer, por causa do barulho de fundo. Foi isto? Acho que foi isto. Foi bom para ti? Foi. O afagar a barba, não a entrevista em si. Olha, acabaste por nunca me comprar as fotos da tua mãe que eu tinha. Isso já é um callback com muitos anos. Porque se calhar nem gostava de explicar. Não. Fica tipo ao critério das pessoas. A internet responde. Porque essa é das primeiras coisas que aparece no Google quando se pesquisa o teu nome. Que é alguém? Aparece tipo, escreve só o teu nome. Eu fui procurar. Joaquim ou Kim? Já não me lembro. Acho que é Joaquim, se calhar. E apareceu. A primeira coisa do YouTube foi isso. A sério? Link. Que estranho. Mas pronto. Pá, quem quiser, tenta. Fica a dica. Vamos googlar. Thank you.